anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com a cata, cartão sem limite, só nave no Instagram. Ou pode ter quem goste, mas eu não sou fã. Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito matuto, sou daqui beijeira. Tem quem não goste, mas eu sou assim. Moro no interior, sou matuto raiz, não troco meu interior. E todo mundo sabe, não sou matuto no pela, sou matuto de verdade. Oh,